Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no rolê. Eu fui abrir o ódio dela no rolê. E aí? Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela tara, isso não é nada. Não é ameaça. Hoje a gente larga. Quem quer largar não passa. A noite acordada, na cama pelada. A noite quer varada, esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa. E na cama pelada, a noite quer varada, esperando pra esfregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vem. Tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca. Eu disse tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca. Bota na pegada de Lucas Almeida. Alô, Dicinho Paredão. Toca, menina. Vê assim, ó. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no rolê. Eu fui abrir o ódio dela no rolê. E aí? Vai! Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela tara, isso não é nada. Não é ameaça. Hoje a gente larga. E assim, ó. Quem quer largar não passa. A noite acordada, na cama pelada. A noite quer varada, esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa. A noite acordada, na cama pelada. A noite quer varada, esperando pra esfregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vem. Tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca. Vem, vem, assim vem. Eu disse tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca.